Hi. Hi. Mas não tem apoio. Ela tava pensando em parar e me escreveu pedindo um conselho, mano. Nossa, da hora. Quer me responder? Vou responder, claro. Essa é pra você que quer ser um MC, que uma caneta e um papel te tornam, te deixam mais feliz. Que os transforma num passaporte sem limites pra viajar, que sua verdade e sua paixão é escrever e cantar. Procure entrar em si e pergunte por que você escreve. As palavras que te procuram é você que as persegue. Penso que você faria se fosse impedido de escrever, elas não te deixariam e vagariam dentro do seu ser. MC é mesmo assim cheio de ideias e movimento e as despeja no papel, mas há milhares em desenvolvimento. Dom, dádiva, você quem sabe pode chamar do que quiser, você sabe o seu dom qual é? Todo mundo tem um dom, seja ele músico ou não, não é genético, hereditário, passado de mão para irmão. O dom é algo que faz de uma pessoa um ser especial. Especialidade essa que nasce com ele como impressão digital. Algumas vezes, nem sempre, não é usado para o bem, é a perversidade, capacidade de inversão que o ser humano tem. Mas como diz o ditado, quem compensa é quem faz a diferença, faça a sua. E se não souber o seu dom, tenha paciência. E tudo que fizer, faça com muita intensidade e simplesmente descobrirá o seu dom na verdade. E realmente descobrindo que seu dom é escrever e cantar, não pense ou ache, apenas seja, deixe sua alma falar. Parece complexo, intrigante, até mesmo poético, mas é a alma mesmo quem pede, seja o que quiser. Use esse dom, mas use com muita inteligência, para o bem da humanidade, até mesmo o bem da ciência. Quando ele é bem empregado, é remota a chance de algo dar errado. E não se esqueça, apenas seja, o poder em ti está guardado. Para que então você possa providenciar as mudanças, pois as palavras que você produz são guardadas nas lembranças. Então construa, não destrua, plante na mente o amor e não a guerra. Enche os corações de coisas boas, quem tem essa intenção nunca erra. E como diz o Sabiqueda, não faz mal que o feito de hoje seja pouco. O importante é que os passos de amanhã sejam mais largos que o de hoje. E onde estiver, encare como uma missão. E da criança ao idoso, fale sempre ao coração. Então descubra que ser MC não é só escrever e cantar. É fazer mudar, fazer refletir, fazer sorrir e às vezes chorar. E às vezes chorar. E às vezes chorar. E às vezes chorar. Há muitas coisas nessa vida que não tem como separar. A única saída é por inteiro se entregar. A vida pode ser mais linda pra quem agir com o coração. E transformar as outras vidas pode acabar sendo seu dom. Há muitas coisas nessa vida que não tem como separar. A única saída é por inteiro se entregar. A vida pode ser mais linda pra quem agir com o coração. E transformar as outras vidas pode acabar sendo seu dom. O dom de cantar, dançar, grafitar, riscar tem que vir de dentro. Hip hop, cinco elementos. Você não precisa ter nascido nesse meio. Se tem sentimento e é bom, tá valendo. Eu não quero te obrigar, apenas por favor entenda que dom não se explica, se vive, se aceita. Como diz poeta Gori, difícil é falar de amor, fácil é falar de violência. Porque da audiência ninguém mais se respeita. Vixe, é muita treta. O nosso povo precisa de paz, disso eu sei. Então plante o amor para poder colher o bem. Pessoas sofridas que não têm medo de lutar. Então se liga na ideia, não posso me responsabilizar. Cada um no seu elemento, cada qual no seu segmento. Tentando fazer valer a pena a palavra conhecimento. Que você tenha forças e não deixe no esquecimento. O seu dom vale muito, então não plante tempestade para não ter que colher vento. As crianças estão crescendo, nosso povo amadurecendo. Entendendo, aprendendo a importância do quinto elemento. O verdadeiro conhecimento. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento.